Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da X-Men Series, uma corrida que aconteceu no sábado à tarde. Opa, pera aí, vamos corrigir. Iria acontecer no sábado à tarde a corrida, porque choveu em Dover, né? Choveu lá na Milha Monstro, ficou toda molhada lá a pista de concreto, e a corrida foi remarcada para o domingo de manhã, às 11 horas da manhã. É o domingo nosso aí, de fãs da NASCAR, foi bem movimentado, né? Duas corridas no mesmo dia. Quem gosta de NASCAR realmente teve uma overdose de NASCAR, ficou colado no sofá e por bom tempo, né? Das 11 da manhã até mais ou menos aí por volta de 6h30, 7 horas da noite, é um cadinho bom, como diz aqui no interior de São Paulo, né? Mas enfim, corrida passou pro domingo de manhã, né? Do sábado até ver pro domingo de manhã. Aconteceu a corrida aí normalmente, sem grandes problemas com a chuva, apesar do mau tempo aí rondar Dover, né? Mas as nuvens bem carregadas, ficou bem longe, apesar que durante a transmissão, quem assistiu a corrida ao vivo, né, quando colocava nas onboard, você via lá no fundo lá as nuvens pesadas cada vez mais perto de Dover, mas a chuva não chegou. Para um até dado momento chegou até uma bandeira amarela, chegou a ter uns espinhos, mas não aconteceu, né, a chuva realmente não caiu e a corrida aconteceu de forma normal. Uma corrida teoricamente rápida, cerca de 2 horas a corrida, né? E temos que destacar aí, né, o trabalho, o grande trabalho realmente do Daniel Soares, que foi vencedor da corrida, né? O Daniel Soares começou a corrida logo ali no comecinho ali, brigando com o Eric Jones. O Eric Jones acabou ficando dando melhor, né? Ficou ali na liderança da corrida ali o Eric Jones. Mas depois o Eric Jones teve um problema muito sério. O Eric Jones teve que parar nos pits durante, logo depois de uma relargada, assim que o pessoal estava tudo junto ainda, que é pior ainda, né? O Eric Jones, ele teve um problema de vibração, teve que parar, teve que ir para os pits e se complicou completamente o Eric Jones aí. Não, ele se complicou, né? Foi uma infelicidade, foi um problema de pneu. É isso aí que eu sempre falo, pessoal. O Chase, até quando o Chase realmente, né, ele prova pra gente que o melhor piloto é o campeão, é o melhor piloto, né? Por exemplo, nós temos playoffs em esportes, por exemplo, em basquete, na NBA, na NFL, em beisebol, sim, temos, mas lá a gente nunca viu falar que um fator extra, né, porque o pneu estragar, pessoal, não o piloto que furou o pneu, não desce a do carro e falar, furei o pneu. O pneu estragar é um fator extra, né? Ah, mas todo mundo é igual para todo mundo, sim, é igual para todo mundo, mas é um fator extra. O que pode acontecer com um pode ser também prejudicar o outro. Mas é que eu falo, nós nunca, só um exemplo bem clássico que eu sempre uso, a gente nunca viu falar, por exemplo, que o Lakers perdeu o campeonato pro Chicago Bulls porque a tabela quebrou, né? Nunca ouvimos falar isso. E nós já, desde com esse Chase aí, nós já viu falar já, né, que piloto saiu fora do Chase porque o motor quebrou em 2 corridas seguidas, né? Então eu não vou falar quem é, vocês vão falar que eu tô puxando a sardinha, mas quem me ouve sempre aí sabe de quem eu tô falando, né, que realmente não dá para se fazer nada quando você tem problemas mecânicos ou problema de pneu, que é o caso do Eric Jones. Mas enfim, o vencedor aí foi o Daniel Soares. O Soares estava muito agressivo, ele estava com fome de vencer mesmo, o Soares, né, combatente o tempo todo, até ali na última bandeira amarela ele mandou, né, praticamente mandou o Justin Marks pro muro, né, bem no finalzinho da corrida ali, e falou, sai pra... no finalzinho não, foi tipo um pouco pra frente de metade, né, quase chegando a 3/4 de corrida, vamos dizer assim, né. E mandou ali o Justin Marks pro muro ali, o Justin Marks veio fazer a curva, o Daniel Soares estava assim mais rápido, mas não era a hora ali, era a hora de esperar, mas o Daniel Soares não tirou o carro, foi e bateu mesmo, né, no Justin Marks e acabou tirando aí, né, o Justin Marks até da corrida, que teve que ir pra garagem. Também aí um pouquinho antes dessa relargada aí também, né, que teve aconteceu esse incidente aí, o Daniel Soares quase relou na saída da 3, na saída da 4, ele quase relou no Justin Allgaier também, que deu uma balançada. Foi quando o Daniel Soares assumiu a liderança da corrida e não mais a perdeu, né? Liderou as últimas 46 voltas aí o Daniel Soares. Então, parabéns ao Daniel Soares, segunda vitória no ano. Eu falei no Twitter aí que é a sua segunda vitória, mas na minha visão, né, na minha opinião, claro, né, esse é o meu modo de pensar. Realmente a sua primeira vitória, que é a primeira vitória lá, não sei se os senhores vão lembrar, né, mas a primeira vitória dele em Michigan foi quando o Kyle Busch, na última volta, bem no finalzinho da volta ali, teve problemas de combustível, e também o Joey Logano teve problema também, aí sim caiu no colo, o Joey Logano estava no 22 naquela corrida lá, aí sim caiu no colo, né, do Daniel Soares aquela vitória. Então, o Joey Logano mesmo. Então, assim, parabéns aí ao Daniel Soares, né, pela sua segunda vitória, e assim, vitória mesmo, pela sua primeira vitória na Extreme Series. Ele consegue uma vitória, assim, de propriedade, como eu costumo falar, né, vitória com todos os atributos, realmente, de um vencedor. Tô com garra, tô com vontade, tô com força. Acho que talvez foi um pouquinho de patrocínio aí que inspirou ele, né, da bateria lá, Interstate Batteries, que deve ter inspirado um pouco ele. Já tem encarnado o Kyle Busch nele um pouco, né? Mas enfim, parabéns pro mexicano aí, consegue a sua segunda vitória, dá um passo importante no Chase, né? Consegue mais uma. Se classifica automaticamente pro round 8. O Adam Sada se classificou já. Eu até levantei uma questão no comecinho, logo que foi fazendo a corrida ali, né? Falando sobre. Nós temos um Eric Jones na mesma equipe que ele já está já garantido na Sprint Cup, já tem carro, já está tudo acertado, já até viu já o carro que vai ser, patrocínio, beleza, tá tudo beleza. E temos o Daniel Soares, que não tem nada disso, né, mas segue aí com o seu trabalho sólido, fazendo um bom campeonato, né, chega a sua segunda vitória aí. E sim, no momento decisivo, parece que a regularidade do Soares está sendo melhor do que talvez, né, aquele ímpeto de vitória do Eric Jones, que acaba quando não consegue vitória, acaba tendo resultados ruins, como foi no 16º colocado. Não foi culpa dele, nós sabemos que foi culpa do Eric Jones, né, mas né, na corrida passada, assim, no Kentucky, eu coloco como uma parcela de culpa no Eric Jones, por agora sim vai ficar sob mais pressão ainda o Eric Jones, que vem a próxima corrida aí. Apesar que ele está meio confortável aí no campeonato, né, o Eric Jones, não é muitos pontos que precisa tirar para poder entrar aí nesse round de 8, mas ele está assim um pouquinho, né, vai chegar com uma carga de pressão, isso ele vai chegar assim, com certeza. Mas isso aí eu falo um pouquinho mais para frente, eu vou falar no último bloco lá, na fala do Chase, das categorias. O Tadino, que largou em último, né, largou lá no final, ele ia largar em sétimo colocado, iria largar na quarta fila, mas foi lá pro finalzão lá, fez ajustes no carro, né, melhor, o Tadino fez ajustes no carro, e largou no fundão lá, e teve que fazer uma coisa de recuperação, se recuperou muito bem, parabéns a ele. Outro cara que eu quero chamar a atenção é o Justin Allgaier, o top 5, é o terceiro colocado, fez uma grande corrida, o Justin Allgaier. Mais uma daquelas fitas clássicas dele, e segue aí fazendo seus resultados em sequência, né, o Justin Allgaier, mais um top 5, mais um top 10 pro currículo dele aí, pro ano dele, que pra mim vem sendo muito bom. Eu não vou falar perfeito porque ele não venceu ainda, né, mas um ano muito bom aí. São 12 top 5 e 23 top 10 e 28 largadas. Aí os senhores mesmo retiram, concluo aí a opinião, olhar ótico e clínico de vocês. O Ryan Brain fez uma boa corrida no 22, foi o quarto colocado, parabéns a ele. E o Alex Bowman continua impecável, fazendo um bom ano, né, fazendo, depois que ele teve essa chance, essa colherzinha de chá aí, ele continua fazendo boas corridas e vem aí se mostrando merecedor, talvez, de uma vaga para 2017. Claro que muita coisa tem que acontecer ainda, mas que ele vem se provando aí, vem se mostrando que merece, ele merece. Até porque agora, esse ano, foram 7 corridas, né, desde Dover, a primeira corrida de Dover pra cá, assim, quando teve todo aquele anúncio do Dan Hajun que ele ia ficar fora, desde lá pra cá foram todas as corridas, foram 7 corridas, e foram 7 corridas dentro do top 5, tá, pessoal? Dentro do top 10, 3 top 5. Então, segue muito bem, resultado muito positivo, resultado muito redondo do Alex Boom aí com o carro 88 da Juno Motorsports. Quem sabe ele continua nesse carro que vem e seja campeão. O Corey LaJoy foi uma grande surpresa para nós todos aí, né? O Corey LaJoy no carro 24 conseguiu um top 5 aí, parabéns, perdão, top 10, né? Foi o sexto colocado. Então, parabéns aí, fazendo o melhor resultado desse carro 24 nesse ano de 2016. E o Corey LaJoy conseguindo conseguindo seu segundo top 5 nesse ano de 2016, né, na sua sétima largada no, na X-Men Series. Aí. Então, parabéns ao Cody LaJoy, foi um grande resultado. Uma equipe pequena, tá, uma equipe sem muita expressão, do Greg Mixon. É uma equipe que não se, nem sempre aparece, uma equipe que não tem nenhuma vitória ainda e segue aí com os melhores resultados aí, né? Os top 5 do JJ Ely e os top 10 aí agora do Cody LaJoy também soma aos resultados do Mike Wallace, do JJ Ely. É, só eles também conseguiram top 5 nesse carro aí, que eu me lembro, né? Talvez tenha outros pilotos aí. Enfim, o sétimo colocado é o Ellis Sadler, esse cara aí que é muito esperto já tá garantido, corrida tranquila. Fez o sétimo colocado, completou como tinha que completar, beleza, joinha, chupetão, tá tranquilo, já tá garantido. Próxima corrida aí que ele segue aí fazendo, tomara que vença a próxima corrida do Ellis Sadler, que tá fazendo um bom ano e vem merecendo. Outro cara que chama atenção também, né, da marca, o JJ Ely, correu na marca Smith, que patrocina a Zacra, aquele carro preto e verde que todo mundo lembra, né, todo mundo conhece esse carro aí. Um grande top 10 pra ele, né, uma grande corrida aí pro JJ Ely. O JJ Ely, pessoal, que fez aí a sua largada de número 245, né? Um número grande aí. Se somar as duas categorias, já são 500 largadas, tá, pessoal? Juntar a Sprint Cup e a X-Men Series. Então, um número legal aí, importante pra ele, né? Eu sou o segundo top 10 nesse ano de 2016. Calma, vamos devagar. Parabéns pra aí pra ele. Fechando o top 10 aqui, né? O Brandon Galga foi o nono e o Ryan Reed foi o décimo colocado. O Dallas Jr. foi o décimo primeiro colocado. O Ross Stein e o Hagel Smith, que correu no carro número 2 no lugar do Austin Dillon, foi o 13º. O Blake Koch, 14º. O Brandon Polo, 15º. O Eric Jones, o 16º. Brandon Jones foi o 17º. O Ryan Pearson foi o 18º. Ryan Sieg, 19º, e o Dakota Armour só foi o 20º colocado. Então, parabéns a todos aqui. O Dan Herring, que substituiu o Kyle Busch no carro no 18, foi apenas o 21º colocado, tá, pessoal? Você vê a diferença de um piloto para o outro aí, realmente. Às vezes nós falamos que o carro é muito apelão, mas também tem. O carro sim é apelão, mas também tem que contar o talento do piloto aí, né? Não é só falar realmente que o carro é apelão, porque o carro também não anda sozinho, né? Por exemplo, um carro que estava tudo pronto para o Kyle Busch talvez dominar e vencer, o carro terminou na 21ª posição. Realmente é bem assim, bem diferente, né? Os pilotos aqui, pessoal, que correram aqui, né, que foram substituídos, tá? O Austin Dillon foi substituído pelo Egan Smith no carro número 2. O Kyle Busch, acabei de falar agora. E o Joey Logano, que ia estar no carro 22, né, foi substituído pelo Ryan Blaney. Esses foram os substitutos aí, que como correram no mesmo dia, né, não conseguiu fazer duas provas no mesmo dia. Lembrando que o Regan Smith sim fez duas provas, ele fez um double duty day, né, duas corridas no mesmo dia. Então, parabéns aí ao Regan Smith pelo seu trabalho de ferro aí, né, fazendo duas corridas no mesmo final de semana. Realmente incrível aí, né, o resultado do Regan Smith. O resultado, não, o desempenho do Regan Smith, né, duas corridas no mesmo dia. E uma corrida praticamente razoável, não é curta como a Truck Series, mas a Sprint Cup realmente é uma corrida bem longa e bem desgastante. Bom, pessoal, a corrida teve aí teve 4 bandeiras amarelas, 11 trocas de liderança, né? Tivemos aí o Daniel Suárez liderou a maior parte das voltas, 123 voltas lideradas. O Jones também liderou 54. O Blake Koch também chegou a liderar com 15 voltas. O Eric Sadler que não apareceu muito bem, não. O Eric Sadler liberou apenas 3 votos. Ele geralmente aparece aí, né? Mas o Eric Sadler foi mais contido esse final de semana aí. As bandeiras amarelas foram fluídas na pista do Josh Wise, no comecinho da corrida, né? Depois tivemos aí o Jordan Anderson com problemas. O Jordan Anderson que faz a sua estreia, ou fez a sua estreia, eu tenho que confirmar. Não, ele não fez a sua estreia, não. Ele fez a sua quarta corrida na X-Men Series, né? Depois do carro 25, teve problemas, e do Ryan Ellis teve problemas no front stretch, né, na reta principal. E depois na curva 1, o Justin Marker foi jogado pelo Daniel Suárez no muro, né, bandeira amarela aí na volta 139, a última bandeira amarela do dia. Corrida muito boa, pessoal, muito movimentada. Essa sim eu falo para vocês assistirem, porque vale a pena. Para falar do campeonato do Chase aqui, como está a situação de cada um, eu vou voltar daqui a pouco para falar. Né? Eu vou falar lá no quarto bloco, com tudo junto, onde que eu falo do Chase para vocês. Né? Certo, pessoal, corrida muito boa da Xfinity Series, realmente vale a pena assistir. A Dive Sauber 200, procure lá no YouTube que já deve estar disponível essa corrida para vocês. Pessoal, eu volto então para falar da Sprint Cup.